Hoje a ovelha almoçou armada e o lobo foi dormir com fome. Onde o esperto se adapta e quem não é o mundão consome. A rua chama os vira-lata, a lua chama os lobisomem. Missão certa é missão dada, 0157 bom. Eu tô com três mano na escolta e um arrego da civil. Na malas ideia de prata pra abastecer o Brasil. A rua não tem bastidor pra quem protagoniza o ato. E a cena não aceita a falha de quem contraria o fato. Esse asfalto mata é alto e quem rega a planta tem sede. Eu tô vivendo é muita ação nesse seu filme de um take. Ação predileta pros mano é descer pro murro. Equipado na guerra de força, prepara o estoque. Quem vence tá preparado. E se pobre é o diabo, vou correr na contramão. Cês pode rir. Ri, mas não desacredita não. Tudo vai, tudo é fase, irmãos. Kamikaze de lápis na mão. Voando sem avião, nós seguimos atentos. Na janela do apartamento, espere a colisão. Porque tudo vai, tudo é fase, irmãos. Kamikaze de lápis na mão. Voando sem avião, nós seguimos atentos. Na janela do apartamento, espere a colisão. Ladrão. É que a vida é louca e respira a maldade. Disparo a queima-roupa e eram 3 da tarde. Nem pra abrir a boca, porcos são covardes. Balas de ponta ou que nós de toque invade. Sem saber metade, eles ainda falam. Se feridas se abrem, choros nunca se calam. Pretas no colo embalam a futura revolta. E eles de terno escalam pilhas de carne morta. Beija a sua volta e traduz a malícia. Teve Barbie e Patrícia, nós bandido e polícia. Tem foguete e milícia, sossego com arrego. Não chamou pra entrevista, a facção deu emprego. Seu medo é a janta do barraco, passo furo pro pochaco. Tudo vai, tudo é fase, irmãos. Kamikaze de lápis na mão. Voando sem avião, nós seguimos atentos. Na janela do apartamento, espere a colisão. Porque tudo vai, tudo é fase, irmãos. Kamikaze de lápis na mão. Voando sem avião, nós seguimos atentos. Na janela do apartamento, espere a colisão. É a zona noroeste, é o estresse concentrado. É o psico alterado por corações partidos. Seres vividos que não viveram nada. Sofre metas frustradas, são seres oprimidos. Qual é meu primo? Não se oprima. Vejo suíno brigando por lama, grana, chana e fama. Pobre é o diabo mesmo, faz até sentido. Não seja pobre, mesmo sem dinheiro. Eles te enganam, não se engane. Eu sou cigano, não paro quieto. Minha mente inflama, minha voz derrama. Essas 10 gramas, você quer 10 gramas? Fica bacana, tá lá no rio de merda. Eles pularam primeiro.